Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos falar da escala de Sol sustenido menor. Vamos utilizar o sistema numérico, como sempre, né? E caso você ainda não saiba como encontrar os números no braço do violão, tem uma página específica que tem um link depois ou antes desse podcast, onde você pode clicar e ir lá na página, está tudo especificado direitinho, aí depois você volta aqui e dá continuidade. Caso contrário, você já pode seguir direto aqui nessa página, ok? Então, essa escala a gente vai fazer o seguinte: além de tocar a escala, também vamos utilizá-la, né, para fazer improvisação musical. E essa improvisação, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar as notas e desta maneira a gente vai criar intervalos musicais, né? Porque quando você mistura as notas, você não toca em uma sequência linear, você toca em intervalos, né? Então isso é interessante, porque você não fica o tempo todo linearmente tocando assim, ó. Quando você faz a improvisação, você mistura as notas, você pode começar em qualquer nota, então você pode fazer algo do tipo. Então, isso aqui foi uma ideia de improvisação. Inclusive, eu escrevi, né, abaixo da escala, eu escrevi uma dica de improvisação, e depois você vai criar outras combinações e vai treinar no seu dia a dia. A improvisação, ela é muito importante, porque ela facilita na educação do ouvido, né, principalmente na percepção melódica. E isso facilita na hora de você tirar a música de ouvido. Ok, pessoal? Então é interessante que você trabalhe a escala também misturando as notas, não ficar o tempo todo só para cima e para baixo. Isso chega um ponto que fica enjoado, né, para estudar. Além de aprender a escala, também é interessante improvisar, né? A improvisação é uma das melhores ferramentas, como eu já disse, para poder no desenvolvimento técnico, instrumental e musical de quem está iniciando. Lá no meu canal do YouTube, eu falo muito a esse respeito, onde você pode digitar na busca do YouTube Professor José Conceição, vai aparecer a minha foto, aí você clica, vai lá no meu canal do YouTube. Caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal, ok, pessoal? Se você desejar, é claro. E aqui no blog estamos sempre postando material didático, né, para as pessoas estudar o violão aí no conforto da sua casa, estudarem no conforto da sua casa, aprender a tocar o violão e as suas músicas preferidas, tá bom? Então hoje nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.